O Senhor é entregue aos pontífices. Voltando a Jerusalém, passaram novamente pela torrente do Cédron, levando Jesus amarrado como se fosse um ladrão, com pressa e gritando, aos empurrões e com pancadas derrubavam-no, e depois levantavam-no brutalmente. Levaram-no à residência de Caifás, sumo sacerdote. Era também presidente do conselho que se chamava Sinédrio, local onde se reuniam 72 juízes. Era por volta da meia-noite, porque depois da ceia, quando Judas saiu era noite. Jesus tinha conversado durante um longo tempo, subido ao horto, orado e só depois foi preso, tinha-se passado muito tempo. Os juízes e anciãos daquele povo, estavam tão obcecados que, para não perderem tempo e condenarem o Senhor, reuniram-se mesmo sendo tarde da noite. Entrou Jesus em Jerusalém, grande sacerdote da nova aliança, para oferecer a sua vida em sacrifício agradável a Deus pela redenção do mundo. O processo começou na casa do sumo pontífice, onde estavam reunidos à sua espera, os sacerdotes e doutores da lei. Antes, porém, os soldados levaram-no à casa de Anás, sogro de Caifás, honrando assim, sogro e genro, e desonrando o Senhor. Anás enviou o preso ao sumo sacerdote Caifás, a quem competia conduzir o processo. Caifás foi quem deu aos judeus o conselho, convém que um só homem morra em lugar do povo. Ele que tinha dado o conselho, estava disposto a executá-lo. Na sua casa aconteceram todas as coisas que se contam desta noite. Embora, depois da prisão no horto, todos os discípulos tenham fugido e deixado Jesus. Preocupado para onde levariam o seu Senhor, mesmo com medo, Pedro seguiu de longe. Também o seguia outro discípulo, que tinha certa amizade com o sumo sacerdote. Chegando à casa de Caifás, entrou Jesus e toda aquela comitiva que voltava do horto. Provavelmente outros se incorporaram atraídos pelo alvoroço pelas ruas da cidade. Entrando, logo dispensariam o tribuno e os soldados romanos com uma quantia generosa. Fechariam as portas para evitar curiosos, com isso ficariam somente os juízes e as pessoas importantes no processo. Vigiando a porta estava uma criada, o outro discípulo, por ser conhecido, conseguiu entrar. Ao notar que Pedro tinha ficado de fora, junto à porta, o discípulo pediu e a porteira deixou entrar. Naquela noite, a verdade tão perseguida seria negada por Pedro. Levaram o Senhor na presença do pontífice. Pedro e outro discípulo estavam presentes e testemunharam o ocorrido. O pontífice, junto com os sacerdotes e doutores da lei, examinavam o processo contra Jesus. Pela manhã pretendiam realizar outro conselho, este pleno e legítimo. O processo noturno seria uma preparação para poderem encontrar provas e condenar o Senhor à morte. Consideravam-no um farsante e agitador, pregador de mentiras contra a lei e a tradição. O sumo sacerdote examinou primeiro sobre os discípulos, quem e quantos eram, depois sobre a doutrina que ensinava, para tentar encontrar alguma mentira ou erro. O Senhor nada disse sobre os discípulos, todos tinham fugido escandalizados e envergonhados, e Pedro que estava presente, atemorizado, não falaria em sua defesa. Considerando a razão das perguntas, bastaria responder sobre sua doutrina, que sendo boa e de Deus, não poderia reunir discípulos para uma causa perversa. Assim respondeu, falei publicamente ao mundo. Ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem os judeus, e nada falei às ocultas. Vocês poderiam suspeitar, se a doutrina é nociva, se eu falasse escondido, mas nada disse em segredo. Nas vezes que falei a sós com meus discípulos, foi para explicar as parábolas, nada falei de diferente ou para se ocultar, pelo contrário, era exatamente para que pudessem entender e assim transmitir a todos. Sendo assim, por que me interroga? Pergunta àqueles que ouviram o que lhes disse. Estes sabem o que ensinei, nestes acreditareis mais do que a mim. Um dos servos não gostou da resposta, dita com tanta verdade e serenidade. Parecia que faltava com respeito e rebaixava o sumo sacerdote, esbofeteando firmemente Jesus, disse, é assim que respondes ao sumo sacerdote. O Senhor não perdeu a serenidade, apesar da violência feita por um simples servo na presença de todos. Além do insulto e da agressão, dava a entender que a resposta não era verdadeira, e nem que sua doutrina era divina. Não seria humildade se calar diante deste ultraje. Calmamente, Jesus mostrou ao agressor que a violência feita e a omissão do pontífice eram injustas, não havia motivo algum para lhe bater. Se o julgamento fosse justo, competia apenas ouvir as testemunhas e depois dar a sentença, mas como o julgamento nascia do ódio e da inveja, jamais seria imparcial. Jesus respondeu ao servo: se falei mal, prova-o, mas se falei bem, por que me bates? Nenhuma resposta podia ser mais acertada, justa e oportuna. Por ter agredido Cristo, este canalha mereceria que a terra se abrisse e o tragasse. Mas Deus foi paciente, em vez de castigar, venceu pela bondade. O Senhor estava disposto a oferecer seu próprio corpo para ser imolado na cruz. Por isso, não deu a outra face, como tinha ensinado. Além disso, é melhor responder com a verdade, que oferecer a outra face por orgulho, vaidade ou aparência. A humildade está no interior, não numa atitude externa. Se o processo fosse justo, a resposta do Senhor teria sido correta e aceita. Mas o julgamento estava viciado na raiz. Os juízes eram imparciais e dissimulados. A inveja e o medo de que os romanos destruíssem o templo fez com que todos estivessem com o veredicto de morte pronto. Os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho procuravam um falso testemunho contra Jesus a fim de o levarem à morte. Seria necessário mentir, porque na vida do Senhor não encontraria nenhum pretexto para condená-lo. Muitos estavam dispostos a dar falsos testemunhos, alguns por medo, outros para ficarem bem com os sacerdotes. Todos diziam mentiras e contradições, falavam que Jesus tinha pacto com o demônio, que não respeitava as festas, que era glutão e beberrão, que era amigo dos publicanos e pecadores, que incitava o não pagamento do imposto, que blasfemava. Contudo disseram uma verdade, que era filho de Deus. Os falsos testemunhos, como não estavam ensaiados e se contradiziam, não foram convincentes para condenar Cristo. Apresentaram-se mais duas falsas testemunhas, que declararam: este homem disse, posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Ouvimos-lo dizer, eu destruirei este templo, feito por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, que não será feito por mãos de homens. Era evidentemente falso. Jesus não disse que podia ou destruiria o templo, mas que, quando fosse destruído, construiria outro não feito por mãos dos homens. Ele falava do templo do seu corpo. Isto significava que quando morresse, ressuscitaria em 3 dias. Mesmo distorcendo as palavras, ainda não tinham provas suficientes para o condenarem à morte. O Senhor é condenado. O Senhor mantinha-se calado perante as calúnias e os falsos testemunhos. Tinha percebido perante sua primeira resposta que os juízes não estavam buscando a verdade, e aquela reunião, que só tinha aparência de julgamento, na verdade era um covil de ladrões. O sumo sacerdote, impaciente e irado, vendo que com falsas testemunhas não conseguia condená-lo, perguntou: nada tens a responder ao que essa gente depõe contra ti? Que espécie de arrogância é essa? Jesus se calava e nada respondia. Não convinha que o Filho de Deus falasse por medo a um mero mortal. Quando se é injuriado, desprezado, ofendido e caluniado, grande é o mérito da virtude da paciência em ficar calado. Inclusive é perigoso falar nestes momentos, aconselhava o profeta, velarei sobre os meus atos, para não pecar mais com a língua. Porei um freio em meus lábios, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Fiquei mudo, mas sem resultado, porque minha dor recrudesceu. Mostrou o Senhor grande mansidão, profetizada há muito tempo, foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosquiador. O rei Davi havia proclamado, amigos e companheiros fogem de minha chaga, e meus parentes permanecem longe. Os que odeiam a minha vida, armam-me ciladas, os que me procuram perder, ameaçam-me de morte, não cessam de planejar traições. Eu, porém, sou como surdo, não ouço, sou como mudo que não abre os lábios. Fiz-me como um homem que não ouve, e que não tem na boca réplicas a dar. Foi exatamente o que fez o Senhor. Cansado, o sumo sacerdote decidiu perguntar-lhe diretamente o que desejava e necessitava ouvir para condená-lo à morte. Sabiam que o chamavam de Filho de Deus, e isto era para eles uma blasfêmia. Usando o nome de Deus, para que não se calassem, perguntou, por Deus vivo, conjuro-te que nos diga se és o Cristo, o Filho de Deus. E esta foi a única acusação que fizeram perante Pilatos, nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se declarou Filho de Deus. O Senhor foi obrigado a proclamar a verdade, honrar o nome de seu Pai, mesmo que isso o levasse à morte, Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Agora me vem, humilhado e preso, mas em breve me vereis como juiz do céu e da terra. Ao ouvir a resposta, o sumo sacerdote furioso rasgou as vestes, como era costume dos judeus quando escutavam uma blasfêmia. Caifás, para gravar a cena, exagerava na dramatização, ficando com o peito desnudo. Jesus pode ver a que ponto chegava a inveja e a maldade. O velho sacerdote não pode ouvir a maior verdade de todas as verdades que o novo e eterno sacerdote proclamava, prefere chamar a verdade de blasfêmia. Quando Pedro confessou que Jesus era o Filho de Deus, fundou a igreja. Quando Caifás negou e chamou de blasfemo, a sinagoga foi enterrada para sempre. Lança o olhar à volta e vê, reúnem-se todos e vem a ti. Por minha vida, diz o Senhor, de gala te revestirás, como uma noiva te cingirás. A igreja é a veste do Senhor, embora perseguida, está fundada sobre a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, e as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Os soldados não se atreveram a rasgar as vestes do Senhor, o sumo sacerdote rasgava as vestes com as próprias mãos. A sinagoga perdeu seu sacerdócio e culto perante a verdade da nova e eterna aliança. Escandalizado rasgou as vestes, agora era além de juiz, também testemunha de acusação. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Acabastes de ouvir a blasfêmia. Qual o vosso parecer? Que devemos fazer perante tal evidência? Então todos, sem exceção, julgaram merecedor de morte. Assim se cumpriu o que o Senhor havia dito, o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. Os servos dos sacerdotes, ao ouvirem a sentença, cuspiram-lhe então na face, bateram-lhe com os punhos e deram-lhe tapas. Também os sacerdotes do Sinédrio bateram e insultaram Jesus. Estavam convencidos que o castigo era merecido, pois Cristo suportava bem. Então, se aproveitaram para vingar as críticas feitas em público sobre seus vícios e erros. Levantando-se enfurecidos das cadeiras, em que estavam indignamente como juízes, começaram a bater-lhe. Depois, despediram-se e combinaram uma nova reunião pela manhã, onde o processo e execução da sentença seriam validados. O sumo sacerdote retirou-se ao seu aposento, deixando Jesus em poder dos guardas e criados. Estes o levaram a um compartimento menor e ficaram a noite toda com ele. Divertindo-se, escarneciam dele e davam-lhe bofetadas, cuspiram-lhe então na face. Estes homens visem por calhavam aquela face divina que os próprios anjos desejavam contemplar. Maltrataram, feriram, bateram, deram pontapés e socos. Depois, cobriam-lhe os olhos, taparam aqueles olhos para qual nenhuma criatura lhe é invisível. Continuavam a dar bofetadas e como tinha fama de profeta, escarneciam-se, adivinha, ó Cristo, quem te bateu? E injuriaram-no ainda de outros modos. Vendaram-lhe a face para se ocultarem ao seu olhar. Condenaram-se a nunca mais ver Jesus com os olhos da fé. Não devemos estranhar a maldade destes homens. Nós também fazemos o mesmo, pecamos e com nossas hipocrisias, logo queremos tapar os olhos de Deus, para que não veja a nossa maldade. Há muito tempo uma profecia mencionava o sofrimento voluntário, aos que me feriam, apresentei as espáduas, e as faces àqueles que me arrancavam a barba, não desviei o rosto dos ultrajes e dos escarros. Mesmo assim, causa grande admiração a mansidão, a paciência e a fortaleza com que o Senhor sofreu tudo. Provavelmente os guardas, durante a jornada de vigia daquela noite, se alternaram nas agressões, enquanto alguns descansavam, outros chegavam com novas zombarias. O Senhor não pode dormir, sofreu durante toda a noite. Para os cegos da sinagoga, o amanhecer nunca chegou, pois ficaram na escuridão para sempre.